consigo mais te esquecer. Eu estou preso pelas cordas do seu coração. A solidão para me libertar é ter você como minha paixão. Faço de tudo o que você quiser, só quero em troca o seu grande amor. Me apaixonei pelo seu lindo olhar, venha depressa, venha me amar. Volte, querida, peço por favor. Tudo é lindo quando estou perto de você, paixão. Sinto por dentro uma grande emoção e uma vontade louca de te amar. Não consigo viver distante de você, querida. Você é tudo para minha vida. Eu me alimento com seu olhar. Eu não consigo mais te esquecer. Eu estou preso pelas cordas do seu coração. A solidão para me libertar é ter você como minha paixão. Tudo é lindo quando estou perto de você, paixão. Sinto por dentro uma grande emoção e uma vontade louca de te amar. Não consigo viver distante de você, querida. Você é tudo para minha vida. Eu me alimento com o seu olhar. Quando estou perto de você, paixão, sinto por dentro uma grande emoção e uma vontade louca de te amar. Não consigo viver distante de você, querida. Você é tudo para minha vida. Eu me alimento com seu olhar.